O que vi na central do Brasil, no pavão, pavãozinho, em Padre Miguel, eu não vi em outro lugar fora daqui. Fora com tanta miséria, vou lá espantar o fantasma do caos e mandá-lo pra outro lugar, pra casa de Apolion. O que vi no Agreste Mineiro, o que vi no sertão, nos ribeirinhos do Amazonas, extrapolou. Seguiram no batuque dessa dinheirada, perderam a visão, agora já não tem mais.